e Avi, e Pará, e Ofra, e Kefara Monai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, Ramá e Beerote, e Mispá e Sefira e Mosa, e Requém e Irpeel e Tarala, e Zelá, e Lefe e Jabus, esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias, esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.